Na manhã desta quarta-feira, dia 5 de fevereiro, foi inaugurado o novo CDI do bairro Coloninha. Nós vamos conversar agora com o prefeito Kleber Vandal para sabermos qual a importância dessa construção aqui para o bairro e também para a cidade. Prefeito, qual a importância dessa nova construção para atender a comunidade a partir de agora? Pois então, Gil, é um momento de muita alegria, né? De muita satisfação para nós poder fazer a entrega de mais um CDI aqui para a nossa comunidade, para a população de Gasparães, especialmente aqui o bairro Coloninha. Era um compromisso que eu assumi com essa comunidade, com todos os moradores aqui, de a gente entregar um CDI aqui para o bairro Coloninha, pela necessidade que a gente tem. Gaspar é uma cidade, a gente já comentou isso algumas vezes, a cidade de Gaspar está crescendo, está prosperando, se desenvolvendo, a população de Gaspar está aumentando, só de nascimento de crianças no hospital de Gaspar, a gente tem uma média de 60 crianças por mês que nascem no hospital, então evidentemente que o desafio nosso, por parte do poder público, é acompanhar esse desenvolvimento da cidade, esse crescimento e oportunizar a prestação de serviços e de obras, ações para nossa comunidade. E sem dúvida alguma, o CDI aqui do bairro Coloninha vai atender 120 crianças, CDI totalmente novo, totalmente com mobília nova, né, totalmente preparado nos mínimos detalhes para atender as nossas crianças que são o principal de tudo isso, né? Então para nós é uma alegria, uma satisfação, uma conquista para a comunidade e para nós é uma satisfação de a gente estar cumprindo aquilo que a gente se comprometeu com a nossa comunidade. Vamos conversar com o secretário municipal da Administração e Fazenda, Roberto Pereira, que está acompanhando essa inauguração do CDI do Coloninha, que recebeu o nome da sua mãe, Maria Salete de Oliveira Pereira. Secretário, qual a emoção de estar aqui entregando para a comunidade, também sendo homenageado através da sua família pelo nome da sua mãe nesse novo CDI aqui do Coloninha? Olha, Gil e ouvintes da Rádio Sentinela, a gente fica muito feliz em ver o nome da nossa mãe, né, exaltada, né, numa obra tão importante para o bairro Coloninha e para Gaspar, né? A gente sabe da demanda que existe no município por vagas em creche, a nossa cidade é uma cidade pujante, o prefeito Kleber Vandal faz um ótimo trabalho, faz com que a cidade cresça. Então isso faz aumentar a nossa responsabilidade por conseguir atender as demandas do município, e vagas de creche é uma delas. Então a gente fica muito feliz em ver o nome da minha mãe aqui, né? Aproveito para agradecer ao prefeito Kleber Vandal pela iniciativa, pela homenagem, né? E também ao Dr. Romor Bidus, que é advogado aqui da cidade, que fez essa indicação lá em 2017, quando a gente apresentou o planejamento estratégico, que a gente iria fazer duas creches, ele já na época sugeriu isso ao prefeito e o prefeito acatou. Secretário, percebe-se que a alegria das pessoas que moram aqui ao redor pela beleza que ficou esse CDI. Gil, realmente assim, né, quem o grande interessado numa obra dessa são as pessoas, né, que moram aqui na região, que moram nos bairros vizinhos e principalmente o que a gente tem de mais importante, que são nossas crianças. Essa é a nossa grande responsabilidade, né, de prestar um ótimo serviço para elas, cuidar muito bem das crianças, né, que são o presente e o futuro da nossa cidade. Vereador Júnior Ostins, também presente nessa inauguração. Vereador, qual a importância dessa obra para o bairro e para a cidade a partir dessa inauguração? Um sonho realizado de muitos anos, viu? Essa comunidade há muito tempo solicitava isso, nós não tínhamos no bairro, né, um CDI totalmente público, as crianças eram atendidas ou na Figueira ou no bairro Gaspar Grande. E agora tem essa oportunidade, o bairro Coloninha é muito populoso, né, com residenciais e muitos moradores, e que agora tem sim a oportunidade de ter esse CDI à sua disposição para atendimento de crianças, né? Nós temos aí quase praticamente 120 crianças que serão atendidas aqui no CDI, e a gente agradece, né, o apoio de toda a comunidade, uma luta antiga da Associação de Moradores. Eu queria aqui ressaltar o nome inclusive da presidente, dona Jandira Bacei, né, que foi uma grande lutadora por esse local aqui, e principalmente o prefeito Kleber Vandal, que mesmo o recurso federal, por questões burocráticas não tendo vindo para o município de Gaspar, ele firmou o compromisso com a comunidade e o CDI foi totalmente construído com recursos municipais. Também presente nessa inauguração do CDI do bairro Coloninha, o vice-prefeito Luiz Carlos Spenger, filho Ulu. Vice-prefeito, um momento muito importante para Gaspar estar recebendo mais um CDI? Com certeza, com muita alegria que eu e o prefeito Kleber Vandal, né, temos a oportunidade de estar entregando esse CDI, né, para a nossa comunidade, principalmente aqui para o bairro Coloninha, para que a gente possa fazer frente às demandas que nós temos aí na questão de filas aqui no nosso município, no que diz respeito as vagas em creche, né? Então, e isso vem fazer com que a gente possa dar um melhor atendimento, possa dar uma melhor qualidade a essas crianças, né? Com a entrega desse CDI e tenho certeza, né? Tentar, na medida do possível, suprir a necessidade da localidade aqui do bairro Coloninha. Nós vamos conversar com a Ilza Sinara, que é líder comunitária aqui do bairro Coloninha, que sempre esteve lutando para que esse CDI fosse construído. Ilza, qual a emoção de estar recebendo essa obra aqui no bairro na manhã desta quarta-feira? É muito gratificante porque é uma luta não só dos pais também, da comunidade que ia realizar muitos sonhos deles. Há mais de 16 anos eles tentam ter essa creche no bairro, né? Enfim, chegou a hora. Então, para nós só temos a agradecer e agradecer às entidades que fizeram parte, como o prefeito Kleber, o assistente social, todos que tiveram envolvido nesse sonho aqui da Coloninha. Então, eu só tenho a agradecer e os pais também. E como representante também do Residencial Milano, muitas mães precisavam de uma creche também perto, por causa para trabalhar e dificuldade. Tudo longe, transporte escolar também, que elas não tinham condições de pagar. Agora nós temos uma creche aqui bem ao nosso alcance, alcance de todos do bairro e alcance do Residencial Milano também. Ilza, o Residencial Milano é muito próximo. Quantas pessoas moram no Residencial Milano? Quantas famílias? Nós temos 224 apartamentos, nós temos cerca de mais de 900 pessoas no residencial e eu sou síndica já há 7 anos, então a gente tenta fazer da comunidade, não só do Milano, como a comunidade, um lugar bom para se morar e a realização do sonho, tanto da moradia como dessa creche hoje, né? Vamos conversar agora com a secretária municipal da Educação, Zilma Sansão Benvenuti. Secretária, mais uma obra que está sendo entregue para a comunidade na manhã desta quinta-feira. Qual a importância dessa obra para Gaspar nesse momento? Estamos muito felizes para nesse momento estar entregando para esse bairro, para essa comunidade, mas um CDI que era uma reivindicação. Quando o prefeito Kleber foi empossado, uma das primeiras ações foi a busca desta comunidade para edificação desse CDI. E nos colocamos em ação nesse sentido e sob a orientação do prefeito a gente buscou possibilidades e com recurso próprio o prefeito então edificou esse CDI e hoje então está acontecendo a entrega para a comunidade. Sempre é uma procura muito grande para que a gente aqui tivesse esse espaço de educação infantil nessa região que não tinha e hoje então a comunidade com certeza está sendo atendida e já estamos com as crianças aqui. É uma alegria muito grande. A educação de Gaspar comemora. Por quê? Porque o que a gente quer é poder atender a toda a comunidade. E hoje aqui é mais um estabelecimento de ensino que estamos entregando para o desenvolvimento, para o atendimento das necessidades da educação de Gaspar. Vamos conversar agora com a Jandira Bacei, que é presidente da Associação de Moradores do Bairro Coloninha, pessoa que esteve sempre ligada às reivindicações e às solicitações para que fosse construída essa creche, esse CDI aqui no bairro. Presidente, qual a emoção de estar recebendo essa construção tão bonita na manhã dessa quarta-feira? É com muita satisfação que nós estamos hoje inaugurando o CDI do Bairro Coloninha. É uma reivindicação há mais de 15 anos dessa comunidade. E essa gestão do prefeito Kleber Vandal, ele fez esse sonho ser realizado. Então hoje a comunidade está em festa e só tem a agradecer. As mães poderão deixar os seus filhos bem mais próximos de suas casas, buscar também, sem transporte, sem nada. E toda a comunidade de Gaspar poderá estar usufruindo também esse CDI. Presidente, antes da construção desse CDI, as mães levavam seus filhos em creches de outros bairros? Então, antes desse CDI, as mães distribuíam seus filhos entre o CDI da Figueira, Gaspar Grande, principalmente esses dois. Isso causava transtorno e eles solicitavam sempre para a senhora para que reivindicasse junto ao Poder Público a construção do CDI aqui? Com isso, com certeza, era muito transtorno para as mães, era um gasto a mais, pagando topique, se deslocando de bicicleta, da forma que elas conseguiam. Então, constantemente, a comunidade vinha, a minha pessoa pedindo para eu estar mediando que esse CDI viesse para essa comunidade. E a gente buscou, juntamente com o vereador Júnior, com a nossa ex-vereadora Ivete Ramos, e hoje com o nosso prefeito Kleber, ele fez com que esse sonho se realizasse. Também presente na inauguração do CDI do bairro Coloninha, o presidente da Câmara de Vereadores, vereador Ciro André Quintino. Presidente, qual a importância dessa inauguração para a cidade de Gaspar? Bom, tem uma importância muito grande, né, Gil? É uma nova creche no município, a gente sabe, né, a quantidade de crianças que estão à procura de creche, então são mais 120 vagas. E aqui no bairro Coloninha, que não vai abranger só a Coloninha, mas é Coloninha, Gaspar Grande, parte do bairro Figueiras, absorvendo essas crianças. Então, quer dizer, toda a creche que é inaugurada, tudo que é feito de bom para a população, principalmente em vagas em creche, hoje nosso município é sempre bem-vindo. Então, nesse momento, a gente está aqui prestigiando e também agradecendo o empenho de todos, né? Principalmente da comunidade aqui do bairro Coloninha, que sempre acreditou nesse grande empreendimento, nessa nova grande creche que vai trazer, sim, várias crianças aqui que estão hoje precisando de vaga, trazendo aqui para o bairro Coloninha, aqui para prestigiar essa nova creche do município. Da inauguração do novo CDI do bairro Coloninha, realizada nesta quarta-feira, dia 5 de fevereiro, Gil Dias para a Rádio Sentinela.